Solo gol 1021, tá com 86 a bordo, 3 horas e meia, Campinas, Sérgio. Com 86 a bordo, livre o táxi à sua direita até o ponto de espera da 10. Quando lá, chame pronto para decolagem, que nega 1013, gol 1021. 1013, chame pronto para espera no 0, gol 1021, 1013. Juliette, Juliette está livre, ingresso no pátio principal para o portão 5, reporte ao termo do reboque. Afirmativo, reportarei. Está no ponto de espera, dá 1-0, pronto, o gol 1021. O gol 1021 está livre, aliás, decolada 1-0, vento 350 graus, 2-9. Internet decolada 1-0, gol 1021. O 021 decolou aos 27, chama o controle em 198 e tenha um bom dia. 198, bom dia, vamos no 021. 23, positivo, companheiro 245. Gol no 021, 1500 pés. 021, bom dia, sub mantenha 360, saída da EL, vigilância radar. 360, gol no 021. Autorizado, o altímetro no 0 no 3, chame pronto para o táxi, hoje é 6251. 6251, chamará 3. Salvador, Juliette, Juliette, por favor, considerar terno de reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 417-380 para Vitória, já aprovado sua copia. Então, Azul 417 está autorizado para Vitória, nível de voo 380 pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Dael, após Leda e Bidev. O transponder é 5576 e o controle 119.8. Conteja. Autorizado 380 Vitória, pelo 50, decola da 10, curva direita, saída da El, depois Leda e Bidev, apenas 76 e o controle 19.8. Correto, 4177, chama para o puxo, acionamento na pole position 01. O 6251 está pronto para o táxi com 123,50 galeão. 120 a bordo, 3,50 galeão. Está livre o táxi. É, Juliette e perdão, Índia e Alfa, chama no ponto de espera pronto para a decolagem. Xenema 250. Índia e Alfa vai chamar pronto. Espera pronto, 6251. 6251 está livre, alinhada decolada 10, vento de 320 graus com 2 nós. Alinha decola da 10, 6251. Xané 6251, decolou aos 37, o controle em 19.8, bom voo e bom dia. Obrigado, bom dia, 19.8. Controle, bom dia, 6251 da Oxané. 6251, bom dia, subi, mantenha 360 da El, vigilância. 360 na proje da El, 6251. Salvador, bom dia. Nete, minha peça de base de informação é portão 02, barulho de 3 habitantes. É o Web6749, cheque o rádio, está entrecortada a transmissão, ok? Está pronto para cópia o Guarulhos 340? Afirmativo, como recebe agora? Agora sim, alto e claro. O Web6749, autorizado para Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida inicialmente a Dael, após direto para Leda e Bidev. Transponder 5001 e o controle 198, Coteja. Dado Guarulhos, 5340, via Upper Whisky 50. Decola de 1056, Dael, Leda, Leda Bidev, transponder 001, controle 198, Coteja 6749. 6749, correto, chão pronto para o pushback e acionamento. Acionamento, 6749. Treme 251, suba restrito ao nível de voo 340. 340, restrito 6251. 6251, vai passar o 60, chama o centro em 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, bom dia. solo, Sul Salvador para pushback em acionamento, gate 1 no azul 477. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 013. Sim, a gente vai chamar táxi, no 414477. Salvador, muito bom dia. É o WebJet 717. Informação Fox 340, galeão. Web 5717, está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Tolkien, decola da 10, curva direita, subida da El. Após Leda e Bidev, o transponder é 5003 e o controle 198, Cotege. Autorizado, Galeão, nível de voo 340, via rota do plano, Operador 287, posto seguro, Operador Zulu no meio grupo, Operador Zulu 14, decola da 10 com